nas ondas do prazer. A boca é vinho tinto, as mãos são de absinto, e a cintura dela estrela por nascer. E escultura dada pelas mãos de Deus, sepultura dos que disseram adeus. O rosto é uma pintura e os homens são molduras vazias que ela pode preencher. Por amor a gente se transforma em São João Batista, a negar Salomé. De paixão a gente faz proezas de malabarista, fazendo até o que não quer. Da imaginação tão promíscua no harém do coração, a cada um que pede promete conceder, mas recusa, que a musa engana sem querer, que a musa engana sem querer.